Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Chiptuning aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje, de 26 de agosto de 2014, vai trazer até aos nossos ouvintes quatro temas dos Kplycraft. Os Kplycraft são dos grupos mais fiéis que eu já ouvi até hoje com respeito ao Chiptuning. Têm uma taxa de fidelização muito alta nas músicas que compõem e recorrem não apenas ao som mais característico do Chiptune, mas também aos outros sons que o caracterizam. Na edição de hoje vamos ouvir Trifid G, Okesushi, Idodo e Hate Beat Goa 2. São as músicas que eu proponho que escutemos, diferentes e todas elas muito interessantes na minha opinião, porque realmente conseguem algo, na minha opinião, extraordinário, que é a forma como trazem para os tempos atuais sonoridades conjugadas com métodos antigos de produção musical. E mais ainda especificamente para um género, videojogos, não é? Mas aqui já fora desse contexto. Vamos ouvir ouvintes, são os próximos quatro. Fiquem bem, uma boa tarde para todos e até à próxima edição, ou seja, até amanhã. A mesma onde vamos começar a recuperar músicas de videojogos. Primeiro amanhã de 8 bits e depois quinta-feira de 16 bits. Fiquem bem ouvintes, boa tarde e até amanhã às 19h15.